Oi, aqui quem fala é Tony Garrido. E eu também tô ligadaço no Ronca Ronca com meu camaradaço Maurício Valadares. Kikwa, don't talk. Jam juice and jello to me, Camilo, like jello. Mikey the brown, brown, black, don't start to wound the day while I present another extra. Musical this is on steel, man. How several months you come. When it come, it shall hit you like a missile. So you keep on skanking, baby, like you never skanked before. You keep on running through the musical door. Yeah, yeah, yeah. All your little brother won't really, really play, yeah. Each and every day is the order of the day from your boss DJ. Take the blues out your shoes to the people you sack. I got a buddy drop in the back of my business track. Deal about the musical Negro sound. Get drunk because you're strong. Get it up, I've got the musical tape. Get up. I'm in it, I'm a dealer. My kid a brum drum lock stone snap the wound day. Dami semi semi semi question. Wow, kill it. I'm a flick of my wrist and a musical list to make you jump and twist. So you can lick it back, Jack, with a double attack. Cause I'm back on the track with my musical track. So to make you all shiver. So to make you move it, I'll kill you. So, Mikey the brown, brown, black, don't start, don't do. Dami, semi, semi, quince. Mommy, you, daddy, daddy, jock, center. Watch them. Say it loud, they black, they brown. So you let those go, but you let love stay. Let love be the raw teaching every day. As your little brother would really, really play. Yeah, yeah, yeah, yeah. So you keep on coming through the musical door and you get more. Mikey the brown, brown, black, don't start, won't you? If you be loving us another, then you may change, but I will live. Bem-vindo ao serviço de atendimento ao ouvinte Ronca Ronca. Para desorientação, digite 1. Para achar o caminho de volta para casa, digite 2. Olha só, ô Nando, tá rolando a promoção aí com 5 CDs do Tony Platão. Para quem responder qual a melhor indicação para apreciar a lua, né? Tá indo bem, efervescente? Tá, já perdi o controle. Ah, é? Tá descontrolado, hein? Ah, que situação desagradável, hein? Ouve só, ô Tony, você que é colega aqui da rádio BH, está sempre com você no Rock Bola. Oi. Solicita sim. Alguns minutos a mais para Jefferson Airplane, né? Essa hora ali na Savassi comendo um pãozinho de queijo, para que a gente possa encumpridar um pouquinho a sua visita aqui, né? Ô Jefferson, querido, dá uma incumpridada nessa nossa presença aqui. Chega uma meia hora, pelo menos, né? Vai tocar o radinho aí, vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver o que é que Jefferson vai falar. Olha só. Se manifeste, Jefferson. O Vaguinho não manda nada, né? O Vaguinho tá Chamberlain, comunicação direta, olha só. Aliás, mano, um abraço pra toda a equipe técnica de BH, o André, enfim, todo mundo que tá ouvindo lá na Savassi, essa coisa toda. Jefferson, vai pipocar, meu compadre? Olha só, Fred, tá seguindo um manto sagrado cítrico pra você aí, deixei com o Nando aqui, cítrico, letra G, como você pediu, né? Bom, quem cala consente, né? É, já foi. Então é meia hora a mais, né? Mas olha só, exatamente um fato muito interessante acontecendo no Rio de Janeiro hoje. E a apresentação do Elmir Deodato, já esteve em São Paulo, né, com orquestra e trio. Elmir se apresentou com um trio hoje na sala Cecília Meirelles. Ele ia passar batido pelo Rio de Janeiro, E o secretário de Cultura mexeu os pauzinhos e abriu a sala para o Emir se apresentar hoje. Ele se apresenta hoje e amanhã. Aí o que acontece? Recebemos agora um pombo, chegou três locados aqui por dentro do prédio da Oi FM, com 10 ingressos duplos para amanhã. Emir Deodato Trio. Emir Deodato Trio. 10 ingressos. Que presente para os meninos da banda, para mim. Eu fico feliz com isso. Para Emir Deodato, um dos maiores nomes da música brasileira já há várias décadas, né? O cara teve recentemente nessa casa que troca de nome a cada semana, regendo ali, ó, o telefone toca loucamente. Calma, calma, ô, você, calma, segura aí. Segura a mariola aí. Então, ele regendo ali uma orquestrinha pequenininha para Bjork. Você viu isso, Tom? Maurício, posso pedir para mandar um abraço? Pode. Manda um abraço pro meu primo Milton Montenegro, por favor. No final do programa, quando a gente sair do ar, a gente manda. Mas enfim. Ronca, ronca. É fundamental na vida do sujeito. É isso, cara. É o programa perfeito pra mim, de todos os tempos. Essa vinheta é a vinheta mais cafajeste que existe no Rádio Mundial. Dá pra tocar de novo ela, pelo amor de Deus? Meu amigo. Que é o Jéssica. Segura então. Ronca, ronca. É fundamental na vida do sujeito. É isso, cara. É o programa perfeito pra mim, de todos os tempos. Mas enfim, Nando, a gente abre outra promoção e encerra a do disco do Tony, mistura tudo. Não, do Tony já foi 11h35 no Rio de Janeiro e no Brasil, tirando o fuso horário. Mano. Enfim, a do Tony Platão já era. Já era, acabou. Agora vamos para Emir Deodato. Almig Neto, né? Deodato Trio amanhã na Sala Cecília Meirelles. Então, o Emir é um pianista, tecladista, tocamos ele recentemente aqui, né? O Zaratustra. Vamos perguntar o quê, Nando? Tem que ser uma coisa... Vamos perguntar... Que grande cantor norte-americano... Não, peraí, meu camarada. Emir trabalhou. Peraí, meu querido, eu vou pedir pra minha amiga que tá aqui nos estúdios... Não, só tem uma excelente pergunta que cola com o Richard Davis e o Elvin Jones que nós mostramos aqui. Então é trio, eu confesso que eu não sei com quem ele vai tocar na sala, mas o que a gente quer saber da nossa torcida é... Quem seriam os músicos ideais pra tocar com o Emir? Pode viajar, delirar... Jaco Pastório, Ginger Baker, pode falar o que você quiser. Qual baixista, gostou, Vlad? E qual baterista ideal para você delirar, supor, sonhar de assistir o Emir Deodato amanhã? É um trio, é ele? É um trio, ele baixo e bateria, deve ser isso. Valendo 5 pares, show amanhã. Não, maluco, 10 ingressos duplos, tu vai segurar 5 para você para fazer o escambo ali na porta? Não rola um para mim, não. Então vamos segurar uns para gente, né? Então são 6. São 6. 6 pares. 6 pares. E a gente segura 4 pares, é justo. É lógico, isso. Claro. 6 ingressos duplos para Emir Deodato amanhã na sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. Gente que faz coisa muito pior em rádio. Responda. E a gente diz que tá pegando. Então, né? Tá legal, qual é a pergunta? Qual baixista e baterista ideal para tocar amanhã com o Emir Deodato? Maravilha, acesse agora mesmo o fm.com.br, selecione Vale Conosco, Rio de Janeiro, e participe, você tem até meia-noite e 10. Ah, é? Para... Não, é 30? É, mais 20. Ou menos, tem um problema aí logístico. E 20? 15. E 15, 15, tá bom. O Jefferson Airplane não se manifestou, né? Não, tá tudo certo. Tony, mais uma? Vamos lá. Se a vida inteira você esperou um grande amor até chorou sem esperança de encontrar alguém. Fique sabendo que eu também andei sozinho e sem ninguém pra mim. Fiquei sem entregar o meu carinho. Se na tua estrada não houve flor, foi só tristeza, enfim.

o telefone pro Paulinho, fala embaixo. Fala alto, seu porra. Fala embaixo. Fala alto, seu porra. Fala embaixo. Se nossa torcida identificou alguma sonoridade parecida com The Good, The Bad and The Queen, Blur, Damon Albarn, não se enganou não, esse é o disco que ele gravou no Mali, foi lá com esses equipamentos pequenininhos, captou essa sonoridade de uma rapaziada cascuda por lá, um disco espetacular. Mali Music. E o interessante, Nandão e Tony, que eu comentei aqui na terça-feira passada, em cima, né, dessas palestras que estão rolando com o nome Chapa Quente, super interessante, foi na primeira, mas sempre tenho tido... Fala, não, tá preocupado, cara? Não, não, agendinha, né? Ah, tem agendinha? Ah, tem agendinha do Chapa Quente, amanhã, né? É, pois é. Acho que é a última. É, enfim, é, nós comentamos aqui como ninguém sabe absolutamente nada, né, desse mundo que está diante dos nossos olhos e ouvidos em relação à música. Então essas conversas são extraordinárias exatamente para que a gente tome algum tipo de conhecimento. Tá com a programação aí, Nandão? O que é que vai ter amanhã? Vou providenciar. Ah, tá, obrigado. Então eu comentei aqui na terça-feira o disco do The Good, The Bad, The Queen, que eles falam rapidamente, o que eu disse foi isso. A única forma, no disco, no encarte, a única forma que você pode ter esse disco é comprando, não baixe jamais esse disco. Ressaltei que eles estão falando para o primeiríssimo mundo, né? Japão, Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, não estão falando para o quarto mundo, onde nós estamos, infelizmente, incluídos. Na verdade, aqui a pirataria não é nem de internet, né? A grande pirataria aqui é CD falsificado mesmo. Exatamente, então eles falam isso no encarte, a única maneira é comprando o disco. Não baixam e radicalizam, é, não copie esse disco jamais. Enfim, isso é a conversa deles, do Paul Simonon, ex-Clash, Damon Albarn, Tony Allen, ex-Fela Kuti e o ex-guitarrista do Verve, né? Uma turma totalmente sintonizada com o que é de mais bacana, politicamente correto, enfim, essas coisas todas. Então, se seguir o exemplo que eles pregam, o Brasil está literalmente lascado no sentido de desenvolver a música, de rodar a informação. Fala lá, Nandão. É, Chapa Quente amanhã, quarta-feira, ou seja, daqui a pouco, dia 4 de abril, na UERJ, Teatro Noel Rosa. Tem uma programação aqui louca. Que louca. Dá a planta? Dá a planta, lógico. 9 horas de mercado independente, experiências e viabilizações com Carlos de Andrade, Fabrício Nobre, Gabriel Marques do Maptop, o cara do Autoramas, o Gabriel Tomás, Paulo André. Tem também duas horas... Paulo André é o criador da Bill pro Rock. É verdade. Está trazendo o Lee Perry. O Lee Perry se apresenta dia 14 de abril no Circo Voador. Empresário de Chico Sainz e Nação Zumbi. E tem mais. E uma informação que já ia me esquecendo. Nós teremos alguns ingressos duplos para Lee Perry no Circo Voador. E o Mir Deodato ligou para cá agora dizendo: Maurício, não segura 4 para vocês não. Pode segurar os 4 se quiser, mas são 10 ingressos duplos para os ouvintes do Ronca Ronca para amanhã. Olha. Sala Cecília Meirelles. Sentiu? Eu e mais dois. Excelente pergunta que vocês fizeram aí, qual o baixista? Maravilha. É, pode. Então são 10 ingressos duplos que a gente vai dar. Exatamente. Diga lá. 14 horas, o direito autoral da nova música com Antônio Carlos Miguel do Globo, Bruno Natal da URB, Creative Commons, Felipe Lerena, da música. Felipe Lerena. E é. Paulo Rosa. Mais informações, www.chapa.com.br. Mas enfim, o Damon Albarn, né, totalmente sintonizado com essas coisas bacanas, ele é proprietário de uma ramificação dentro de uma loja de disco maneiríssima que tem em Londres, em Porto Belo Road, chamada Honest Jones. E ele cuida exatamente dessa área quarto mundo que ele tanto gosta, de música africana, né, reedição de coisas de reggae, de música do Caribe, enfim, isso aqui. Então, o que é o camarada que está assinando essa informação de não circular a música, a informação como nós estamos acostumados aqui no Brasil. Só para lembrar, o cara está ligado a uma loja independente de disco, o Damon Albarn, né, que é o fundo. se acabou. Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha ver, tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, o seu amor. Hoje mais um dia de tristeza para mim passou, nem o meu olhar nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio. Já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim. Quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, o seu amor. Aqui pelas Sim. nossas contas, são 7 músicas já apresentadas, confere o número. Foram, essa é a música que tá na novela, que você tanto te emociona. Foi a sétima? Essa foi a sétima. Ah, então é isso mesmo. Nandão, como é que tá a efervescente? Brifada, alavancada, a promoção? Indo bem, tá tranquilo. Qual é a promoção que tá no ar, cara? É, a gente tá sorteando 10 pares para Elmir Deodato amanhã, em algum lugar aí, qual é mesmo? Na sala Cecília Meirelles, ali na Lapa. Exatamente, rapaz. Para quem participar, através da internet, www.efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, respondendo. Qual a dupla ideal para tocar com o Elmirzinho, rapaz? Exatamente. Que cozinha ideal? Qual a cozinha ideal? Baixista e baterista... Nandinho, cozinha é baixo bateria. Pois é, tem que explicar. Predileto da nossa torcida para você colocar a mão nesse ingresso. Desorientação total, frenético lance, hein, Bia? Cinturinha de ovo. Pega quem quiser, mas tem que chegar. Baranga, cheia de barra. Ô, Nando, não dá pra gente fazer um ronca-ronca festa agora esse fim de semana só pra tocar essa música, não, cara? Vamos fazer. Aonde, hein? Ali é... Maurício tinha que fazer uma festa naquela sede náutica do Vasco da Gama ali na Lagoa. Ah, ali é boa. Ali é bacana aquele salão, cara. Então não é do Botafogo ali, na dentro da Lagoa mesmo, onde Machadão já fez festa, Raul Mourão também. Ela é muito feminina. Parece uma empadinha. Eu não aguento isso. Essa aqui é demais. Parece uma empadinha, bom demais. Ela é muito feminina. Parece uma empadinha. Esse corinho é tudo também. Não, é totalmente tecnopop. São dos anos 80, né? Information Society, aquelas bandas. Eu conversei isso com o João. São as influências que ele tem. Aquele som, anos 80 mesmo. Aquelas bandas. Muito sintetizador de São Paulo, manja. E de fora também, de New Order até a charopada de Information. Tem essa coisa, porque tem uma banda gaúcha que já há muitos anos adora esse funk carioca, que é o Comunidade Ninjitsu. É, tudo. Que tem umas canções bem bacanas assim também. Olha só, lembrando, terça-feira que vem, ao vivo aqui, Cassim mais 2. Mais 4, né? O Cassim tá fraudando isso mais aí. Mais 4, vem baixo bateria também. Cintura de ovo. Uma coisa interessante, rapaz, que eu era pra ter comentado a terça-feira passada e falei do The Good, The Bad, The Queen aqui. Dia 31 de março agora, passado, sim, a banda tocou no Hammersmith Palais, que é um célebre lugar em Londres. No dia seguinte, dia 1º de abril, né, agora, pouquíssimos dias atrás, o The Fall encerrou as atividades do Hammersmith Palais, onde, né, White Man in Hammersmith Palais, o clássico do The Clash, foi escrito exatamente por causa dessa música. Então o Hammersmith Palais foi abaixo, ou vai abaixo. Vai virar provavelmente um Sabor Saúde, como é que é? Bingo Verde, Drogaria Pacheco, alguma coisa dessa. A faculdade, né? Tem uma marca de faculdade aqui que tem mais do que McDonald's no Rio de Janeiro. É, ou então alguma coisa ligada lá, o Bispo, né? Que comprou o Rainbow, né? Mas não deixaram, né? Não, o quê? O Rainbow hoje está lá escrito, Igreja Universal do Reino de... Igreja Universal do Reino de Cristo está lá, escrito em português. Que bonito. Na frente do Rainbow, que o Rainbow, né? Enfim. O Hammersmith Palais vai abaixo para virar um... sei lá o quê. De galeta, e né? E o The Fall, muito justamente, foi convidado para encerrar The Fall, né? Blá, blá, blá, blá. Em All-Star, Atari, seriado, faculdade particular de cursos legais. Como é que tá a promoção aí, Nandão? Tá indo bem, rapaz. Ah, é? Ele gosta mesmo é de tirar fotografia no mochilão da Europa ou da América. Tony, mais uma? Completar mais uma. Depois eu ainda falo alguma coisa? Fala, lógico, temos tempo. Ah, tá. Né? Que eu quero lembrar do show, né? Na Letras e Depressões. Temos mais 20 minutos de... Jabba. De ronquinho. Nós vamos tocar... O que, que vocês querem tocar? Olha aqui, acabou de chegar uma mensagem aqui dizendo que o Paul Simonon levou um pedaço do palco do Hammersmith Palais. Paul Simonon, baixista do Clash, onde eu disse, né, White Man in Hammersmith Palais. Acabou de chegar uma mensagem aqui dizendo que o baixista do The Good, The Bad and The Queen, ex-baixista do Paul, saiu com um tasco de madeira nas costas pra... Eu te mandei uma foto de Mark Smith hoje em dia, não mandei? É um espetáculo. Esse, gente, né? Um maracujá. Vamos lá. Eu vou tocar uma canção que é de um compositor, né, cantor, ator, performático, que o Maurício, eu não sei se ele continua assim, mas ele tinha uma tradição de sempre, todos os programas que ele fazia, ele abria com uma canção desse sujeito. Então a gente vai tocar essa canção. Ah, tá. Upon the steps, spoke of was and ran. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as so surprise. I spoke into his eyes, I thought he'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me, I never lost control. Your face to face, if the man who saw the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foreign land. For years and years I roam. I gaze, I'll gaze and stare at all you millions here. We must have died alone a long, long time ago. The man who saw the world. Who knows, not me. We never lost control. Your fight to fight with the man who saw the world. A essa altura do campeonato, Dandão, a gente não pode bobear, né? Porque a turma da Baba na Canga vem com tudo, né, cara? Quase, já passamos meia-noite, né? Muita gente babando na canga, né? Maurício? Yeah? Posso pedir pra mandar um abraço pro meu primo, Milton Montenegro? Deixa o programa acabar, cara. Tá. Bom, as promoções estão encerradas, né? Nando, durante a semana, vai entrar em contato com 5 dos nossos ouvintes que faturaram o CD do Tony. E, de maneira muito rápida, Nando, a gente tem que comunicar os 10 que faturaram o ingresso duplo para Deodato e Trio amanhã na Sala Cecília Meirelles. Nome, né? Na porta? Nome na porta. Beleza. Não? Bebe. Quanto tempo mais pra gente? Mais 10 minutos. Ah, é? Lembrando que essas efemérides têm uma razão, né? Começamos, na realidade, com o Benegão aqui. Recebemos o Canastra, recebemos Tony Platão, terça-feira que vem Cassim, e até o final de abril teremos outras visitas monumentais. Ou não, porque, na realidade, isso é uma faca de dois legumes, como o Tony bem sabe. Porque... Eu não sei nada disso. Por que eu sei? Porque o programa fica muito diferente do que a nossa torcida está acostumada. Mas é evidente que esse programa tem que ter mais de uma vez por semana. Ah, exatamente. Essa é a solução, a única solução. E o pessoal da UFM sabe disso. Para a gente desenvolver essa ideia de receber o pessoal, ter esse material exclusivo, né, poder de alguma maneira utilizar isso até mesmo na programação e no programa, é preciso que o Ronca Ronca se espalhe para outras áreas. Por exemplo, eu tô com um monte de disco que eu não consigo mostrar. Promoção que a gente não consegue fazer, carta que a gente não consegue ler. Porque a visita, né, como foi do Canastra, do Tony hoje, com a rapaziada e do Cassim, é evidentemente prioritária, né? A gente tem que abrir todos os espaços para essa rapaziada e, sobretudo, quando a gente consegue um som. Nando, como, né, nós estamos tendo a resposta, o som está muito bom, é uma qualidade muito boa do que a gente está conseguindo fazer hoje aqui. Obrigado, Roberto Reis. Então, a prioridade é de vocês. Então, o programa, tradicionalmente, fica colocado de lado. Então, provavelmente, na terça-feira, depois da dia 10, ou cassino, dia 17, hein, Nando, vamos fazer o programa normalzinho, né, às 2 horas. Véspera do meu aniversário. Ah, então pronto, é só nós dois aqui no. Isso não vai ser um programa normal. Clima bom, hein? Quanto tempo falta pra acabar? Agora faltam 15 minutos. Agora faltam 15. 6 minutos. Dá pra mais uma saideira, Tony? Dá pra uma saideira aqui. Vem, Vlad. O que vocês querem ouvir? Vamos tocar algo do disco? Ou não, né? Vamos encerrar com muita classe, tocar uma canção de Jardim Macalé, que tá no Negro Amor. Movimento dos Barcos, uma música do primeiro disco dele, que eu adoro. Já é. Foi meu primo, inclusive, que me emprestou esse disco a primeira vez. Ah, meu primo Milton. Não. Tadinho. Tá contigo então agora, tá? Esse é o Ronca Ronca, hein? E você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que lhe roubei e o futuro esperado que eu não dei. É impossível levar um barco sem temporal e suportar a vida como um momento além do cais que passa ao largo do nosso corpo. Não. quero ficar dando adeus. As coisas passando eu quero, é passar com elas que eu quero, e não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro e a marca de um abraço no seu. Não sou eu quem vai ficar no porto chorando, não, lamentando o eterno movimento, movimento dos barcos, movimento, movimento dos barcos, movimento. Passando eu quero, é passar com elas que eu quero, e não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro e a marca de um abraço no seu corpo. Não sou eu quem vai ficar no porto chorando, não, lamentando o eterno movimento, movimento dos barcos, movimento, movimento dos barcos, movimento, movimento dos barcos, movimento. Movimento dos barcos, movimento, movimento dos barcos, movimento, movimento, movimento. Acabando milho, acabando a pipoca. Em cima do que nós falamos ainda agora, Nandão, recentemente nós fizemos uma promoção aqui perguntando o que a nossa torcida daria para o Ronquinha no seu primeiro ano na UFM. Recebemos, como sempre, uma carta espetacular do Evilásio, de Teresópolis, do Rio de Janeiro. Dá uma lida, Nando, no finalzinho, aqui, sei lá, talvez ele fala dessa promoção, né? Olha o que ele diz aqui, sei lá. Sei lá. Não precisa interpretar, não, pode ler. Se eu pudesse. Eita. Daria uma rádio. Ô, Alberto Brizola, leia isso direito, por favor. Sei lá, talvez se eu pudesse, daria uma rádio FM inteira para o Ronquinha. Já pensou? Ronca Ronca FM 24 horas de desorientação no seu dial? Sonhar não custa nada. Bem, Maval, vou ficando por aqui. É isso aí. Te desejando tudo de melhor, sucesso, blá blá blá. Olha. Uma rádio é meio que demais, mas evidentemente, como eu disse. Não é não, Maurício. Você sabe quando você fez essa pergunta agora, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, Maurício merecia uma rádio. Acho que inclusive é uma estupidez e é a prova da falência da rádio no país você não ter uma rádio até hoje. Sério. Mas enfim, voltando aqui a Cold Cow, a vaca fria, o fato de nós recebermos. Não, que bola não. Nós recebemos, né, nossos amigos aqui para apresentar uma música bacana ao vivo. O programa vai mudar a característica total. Então a solução realmente, e o pessoal da rádio sabe disso, é o Ronca Ronca se alastrar dentro da programação, lógico. Enfim, obrigado a participação. Eu queria só lembrar a todos, aqui no Rio de Janeiro, todos os sábados de abril, sábado agora, dia 7, na Semana Santa mesmo, sábado, 7, 14, 21 e 28 de abril, estaremos nós com o show Negro Amor, no Letras e Expressões, aqui em Ipanema, quase ali na Visconde Pirajá, quase esquina com a Vinícius de Moraes, comemorando um ano da casa, um ano do show, e a gente depois está indo para São Paulo em maio e junho, e se Deus quiser correr o país. É uma honra sempre estar aqui com você, Maurício, você sabe que desde garoto eu te ouço. Muito obrigado. Cara de pau. E um beijo grande, sério, isso é sério. Agradecer ao Vlad, Diabinho, Brunex, Troglô, ao Tony, evidentemente, com mais um Ronca Ronca que ele faz com a gente. Nandão, a BH, pela técnica, a rapaziada lá atrás também. Mandar um beijo pra minha mulher, que eu amo ela muito. O seu primo eu mando quando a gente acabar o programa. Tá. Enfim, beijinhos, bye bye. Terça-feira a gente volta com o Cassim ao vivo aqui. E não se esqueça, rapaziada que participou da promoção, das duas promoções, do CD do Tony e do Deodato Trio, amanhã na Sala Cecília Meirelles, Nandão entrará em contato rapidinho. Beijinhos, bye bye, tchau. Eu tive que subir lá no alto para ver Ronca Ronca, a verdadeira luz da humanidade. Oi FM apresentou Ronca Ronca.